Glória a Deus. No livro de Josué, no capítulo de número 5. Capítulo de número 5, e do versículo de número 13 até o versículo de número 15, nós vamos ler esta escritura. Josué, capítulo 5, e do versículo de número 13 ao número 15. Nós lemos assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. Eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se a Josué, chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém. Estejam assentados, queridos. Muito obrigado. Meus irmãos, nesta noite, eu quero trazer-vos, e é claro, vai ser uma mensagem rápida, mas no contexto das virtudes, das qualidades que formam a estrutura de um homem, as qualidades que embelezam a sua vida, o seu caráter, o seu viver, o seu trabalho. Entre estas virtudes, entre estas qualidades, nós encontramos a coragem. A coragem é uma das grandes qualidades do ser humano. Nós poderíamos, de uma forma simplista, definir coragem como bravura diante do perigo, intrepidez, ousadia. Isto seria uma definição simplista. Porém, coragem, se nós formos falar um pouco mais a respeito, vai além do que estas poucas palavras podem nos dizer. Na verdade, a coragem é a primeira das qualidades humanas. E sabem por quê? Porque é ela quem garante todas as demais. A coragem serve de base até para virtudes espirituais serem exercitadas, serem desenvolvidas. Em muitas circunstâncias, com as quais nos deparamos no dia a dia, e agora falo a líderes, falo aos irmãos de modo geral, em muitas circunstâncias da vida, somente a coragem nos propicia, nos dá condições de continuar, de prosseguir. Então, é verdadeira a premissa de que a coragem é uma das maiores qualidades das virtudes humanas. Vejam bem, um líder ele precisa de coragem. Um comandante, ele precisa de coragem. Que se poderia dizer de um líder que por qualquer coisa está recuando? Que se poderia dizer de um comandante que por uma razão qualquer o seu primeiro instinto é recuar, é retroceder? E de um líder, de um comandante, não se admite recuar. Durante as guerras no Oriente Médio, os comandantes do exército de Israel se destacaram muito, porque eram grandes comandantes. Eles não ficavam, isso vem desde tempos imemoriais, nós encontramos na Bíblia, eles não ficavam lá na retaguarda do exército, eles estavam na dianteira, na frente. Lá é o lugar do líder, lá é o lugar do comandante. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Agora ouçam esta verdade. A vida, e agora eu incluo o ministério, a vida em todo o seu contexto, ela se expande ou encolhe, diminui, de acordo com a coragem da pessoa. Sabiam? A vida em todo o seu contexto. Um homem que não sabe ousar, um homem que não sabe ter coragem, a sua vida vai encolhendo. Ele nunca vai fazer grandes conquistas, porque ele não tem coragem para ousar. Um líder espiritual, ele só vai exercer fé se tiver coragem. Então, mais uma vez, se cumpre, fica provado, que a coragem é uma das principais qualidades do ser humano, que até sobre ela, virtudes espirituais são desenvolvidas. Então, em todo o seu contexto, a vida se expande ou encolhe, de acordo com a coragem da pessoa. Imaginem, quem de nós não se depara com adversidades difíceis na caminhada da vida? Quantas vezes nós vemos pessoas que sucumbem diante de problemas que não são tão graves assim? São pessoas frágeis, não têm coragem para enfrentar nada, por qualquer coisa estão batendo em retirada. Não, na vida espiritual também não pode ser assim. Quantos desafios o ministério nos impõe! Quantos desafios um pastor que preside sobre um povo, sobre uma congregação, sobre uma igreja, sobre muitas congregações. Se ele não tiver um pouco de coragem, é melhor ele não se envolver muito nesse negócio, porque o ministério é um desafio constante. É um desafio constante. E como se não bastasse as coisas físicas, as coisas do mundo dos homens, que muitas vezes são como aguilhões nas nossas ilhargas, os desafios que nos vêm através dos homens, ainda há uma pressão indescritível do mundo espiritual, procurando nos esmagar, procurando nos subjugar, procurando nos colocar fora de ação. E para enfrentar tudo isso, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Nós encontramos aqui, e eu vou começar a resumir um pouco, um homem que nos dá uma demonstração maravilhosa do que é ter coragem. Israel, na verdade, estava prestes a fazer a conquista da terra de Canaã. E Josué, como um grande comandante, lá estava ele, olhando, dando uma examinada no teatro de operações, porque daqui a pouco mais os exércitos estariam enfrentando os habitantes de Jericó, e lá estava ele, olhando, examinando, estudando, para, naturalmente, fazer a guerra. E de repente, eis que diante dele aparece um ser. E aquele ser, meus irmãos, quem já teve, eu nunca tive nenhuma visão assim de ver um ser do mundo espiritual. Não tive. Agora, a presença, eu já tive, já senti. Então, um habitante do mundo espiritual, do reino espiritual, não importa se é do reino de Deus ou do reino de Satanás, ele nos impacta. Podem ter certeza disso. E Josué viu aquele ser, e ele não estava de mãos abanando, ele estava com espada nua, diz a Bíblia, na mão. Ele estava ali como um guerreiro, ele estava ali como um combatente. A Bíblia não nos descreve o seu aspecto, diz que era um homem, mas era um ser espiritual, e não era um ser comum, não. E Josué viu aquele homem. Que fez Josué? Baixou a cabeça e bateu em retirada? Que fez Josué como um comandante? Que fez Josué como um líder? Josué se adiantou e foi até ele. E você? É dos nossos ou é dos nossos inimigos? Quem é você? Você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Aleluia. Exemplo de coragem. Exemplo de homem que tem coragem. Tem muita gente que corre de assombro sem nunca ter visto nada. Então eu tenho um ditado. Olha, eu não gosto de correr de assombro sem olhar bem de pertinho. Tem muita gente correndo de assombro sem nunca ter visto nada. Mas José se aproximou daquele homem que estava ali com a espada na mão. Eu não sei, a Bíblia não nos diz como era o seu olhar, mas não era um olhar comum de um ser humano comum. Afinal, ele estava ali, ele era príncipe, ele estava ali investido de autoridade como príncipe dos exércitos do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Isso nos diz, meus irmãos, que você não está sozinho nas tuas guerras e nos teus combates espirituais. Deus envia os representantes do seu exército para estar conosco. E por esta razão eu me animo no Senhor nessa noite. Bendito seja o seu maravilhoso e santo nome. E Josué correu para ele, se aproximou dele. Quem é você? Então ele: não, Josué, eu não sou dos teus. E porque não sou homem igual a você, nem sou inimigo, mas eu estou aqui como príncipe dos exércitos do Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, que palavra boa para Josué, que ali estava para um dos primeiros combates contra os habitantes de Canaã. Josué obedeceu a voz do representante, do príncipe dos exércitos, Senhor, descalçou seus sapatos, as suas sandálias, e se prostrou em terra para ouvir qual era a ordem, qual era a orientação que ele lhe trazia da parte de Deus. Lembram daqueles espias que foram enviados para espiar a terra de Canaã? Um pouco antes, foi antes desse episódio. Entre eles, entre aqueles 10 espias, ou entre os espias, na verdade, eram 12, estava também Josué e Caleb. E os espias foram, andaram pela terra de Canaã, espiaram a terra, examinaram a terra, E depois voltaram trazendo notícias, e Moisés reuniu a congregação e eles se manifestaram. E diz a Bíblia que 10 deles foram tomados. A Bíblia não diz textualmente com estas palavras, mas foram possuídos de incredulidade, foram tomados de incredulidade e de falta de coragem. Eles chegaram ao ponto de infamarem a terra, apesar de terem trazido sobre os seus ombros os frutos da terra. Mas Josué e Caleb tomaram posição. Aqueles 10 espias disseram: não podemos subir. Eles haviam visto os filhos de Anak, eles haviam visto os gigantes, homens de praticamente 3 metros de altura, ou quase 3 metros de altura, guerreiros tremendos, terríveis. E eles chegaram e dizem: nós éramos como gafanhotos diante deles, e assim éramos aos seus olhos. Meus irmãos, tem muita gente hoje em dia sofrendo da mesma síndrome, a síndrome do gafanhotismo. Só vêem gigantes, não vêem mais a mão de Deus, não vêem mais o poder de Deus, não vêem mais que existe um Deus no céu assentado no seu trono e que ele reina. Perderam completamente a coragem e estão aí à mercê das circunstâncias. Agora ouçam isto, é um enunciado, é uma premissa. A coragem, eu vou deixar para daqui a pouco mais. Mas assim como tu te vês diante do teu inimigo, assim te verá o teu inimigo. Se você chegar diante do teu inimigo e tu te sentir um João ninguém, um gafanhotinho, pode saber que o teu inimigo vai te olhar, mas é um gafanhotinho mesmo. Eu vou acabar com ele agora. É assim que ele te vê. Se tu chegar diante do teu inimigo e já chegar tremendo, pode saber que ele vai reconhecer isso e vai tratar você da forma como você está se sentindo. Agora, se você chegar diante do teu inimigo e tiver a atitude de Davi e disser: você está vindo a mim com todo este teu aparato de guerra, porque Golias naqueles dias com a sua armadura era como um carro blindado da época, era como um tanque de guerra, e lá estava o Davizinho com o seu alforjezinho, seu surrão de pastor, como queiram, o seu cajadinho, a sua fundinha. Ele olhou assim: mas olha ali, pensa que eu sou algum cão para vir lutar contra mim, eu um guerreiro experimentado. E o gigante amaldiçoou Davi pelos seus deuses, mas Davi olhou para ele: você vem a mim com todo este aparato, mas eu vou a você em nome dele. É no nome dele, aleluia, é no nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, Davi, quem olhava, não há tempo, Davi já teve que manifestar sua coragem lá quando ele chegou para levar a encomenda do seu pai para os seus irmãos. Quando ele chegou no meio do exército de Israel, já começaram a desdenhar dele. Mas olha esse guri, o que é que veio fazer aqui? Mas olha esse moleque, o que é que está fazendo aqui? E os seus irmãos, quando ele chegou perto: mas escuta aqui, Davi, com quem tu deixou aquela meia dúzia de ovelhas no deserto? Por que tu não ficou lá cuidando daqueles bichinhos? O que tu faz aqui no campo de batalha? Davi se desviou dele. Já fazia 40 dias que o Golias, imagine, um exército de guerreiros, de homens valentes, ali estava Saul, e Saul não era um baixote, diz a Bíblia que do ombro para cima, ele sobressaía de todo o povo, estava lá o rei de Israel com toda a sua armadura, e Davi só examinando toda a situação, 40 dias aquele incircunciso desafiando os exércitos de Israel, e Davi mandou dizer ao rei, não se perturbe mais, o meu senhor, o teu servo irá e vai combater contra ele. Davi, Saul tentou dissuadir Davi, não meu filho, tu ainda é tenro, a idade, ele é um guerreiro adestrado desde a sua mocidade. Mas Davi ficou firme. Ele diz, então toma aqui a minha armadura. Quando Davi colocou aquele negócio em cima, não. Isso aqui não é para mim, porque eu não posso depender disso. As minhas armas não são carnais, minhas armas não são humanas, as minhas armas são espirituais. Eu vou contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, aqui está o segredo para você vencer, para você exercitar a tua fé e a tua coragem. Disseram os espias, nós éramos como gafanhotos aos seus olhos, mas primeiro foram eles que se viram como gafanhotos. Foram eles, quando eles se viram como gafanhotos, aí os inimigos botaram os olhos, mas de fato são uns gafanhotinhos. Quando eles chegarem aqui, nós vamos acabar com eles. Mas Davi não agiu assim. Davi se revestiu de coragem e de fé, de confiança no Senhor, e enfrentou no nome do Senhor. Mas agora, eu tenho falado sobre coragem num nível, num plano, mas deixa eu dar um toquezinho num outro nível, num outro plano. Nós não encontramos na Bíblia, pelo menos eu não lembro, que o Senhor Jesus tenha usado esse termo, coragem. No entretanto, na sua dialética, na sua maneira de ensinar os seus discípulos, Jesus falou sim, indiretamente sobre a coragem. Quando? Quando ele disse, ouça, se alguém te ferir numa face, oferece-lhe a outra. Meus irmãos, para extravasar os sentimentos humanos, isso é muito fácil. Eu estou falando de coragem agora numa outra dimensão, num outro nível. Para você ferir, para você machucar, isso é fácil. É só você dar vazão ao instinto natural, aos instintos da tua natureza humana, que está sempre pedindo por vingança. Por isso Deus diz pela Bíblia, minha, do Senhor é a vingança. E outra vez, na justiça dos homens, no juízo humano, não opera a justiça de Deus. Então por isso Deus diz, minha é a vingança, deixa que eu julgo, deixa que eu executo. Então, alguém pensa que puxar um revólver e atirar em alguém, puxar uma faca e esfaquear alguém, é ser muito corajoso. Não, senhores, isto muitas vezes é um ato mísero de extrema covardia. Extrema covardia. Está apenas dando lugar, dando vazão aos sentimentos naturais, carnais, que habitam no seu coração e na sua alma. Isso não tem nada de coragem. Coragem é você subjugar a tua velha natureza do ponto de vista bíblico, porque Jesus veio trazer uma nova dimensão à antiga, doente e enferma lei que dizia, olho por olho, dente por dente, ferida por ferida. Mas Jesus disse, se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Para isto precisa coragem, sim. Para isto precisa coragem, sim. Precisa coragem, sim. Para você obedecer a Deus, negar-se a si mesmo, vencer a tua natureza humana. O primeiro inimigo do homem não é, como alguns dizem, Satanás. Para os crentes, a maioria deles tem as costas bem largas, porque tudo o que acontece o culpam, quando na verdade nada mais é do que um extravasamento da sua própria velha humana natureza, caída, pecaminosa, necessitada da graça de Deus. Coragem é você vencer esta natureza humana, te submeter à palavra de Deus, ao ensinamento do Evangelho de Cristo, à orientação de Deus para a tua vida. Para isto, sim, é preciso ter coragem. Ferir um irmão é fácil, machucar um irmão é fácil, falar mal, judiar, difamar, tudo isso é fácil. Você vai apenas caminhando, navegando ao sabor dos impulsos da tua natureza humana. Agora, quando você decidir dar meia volta, seguir no sentido contrário de todos esses apelos, aí você precisa realmente ser um homem, uma mulher de Deus. Você realmente precisará de coragem para desenvolver as tuas virtudes espirituais e te colocar debaixo da bênção e da proteção do grande Deus do céu. Não é sem razão que Paulo desafiava constantemente o seu filho na fé. Paulo, o expoente máximo de um homem que sabia ter coragem, mas coragem para fazer a obra de Deus, para realizar a obra de Deus. Um homem que não dava meia volta, não recuava, mas avançava sempre debaixo da direção e da orientação dos céus. E quando seus inimigos o agarraram e o esmurraram e o apedrejaram, a Bíblia não nos diz que ele tenha levantado a sua mão para revidar ou para ferir, não. Assim, desfalecido, como morto, ele foi jogado no monturo da cidade. Mas quando os discípulos o cercaram e por ele oraram, e ele recobrou vida, ele se pôs de pé, quem sabe deu uma sacudida nas suas vestimentas manchadas de sangue, e disse aos seus irmãos: me deixe entrar na cidade de novo, porque eu quero concluir a minha mensagem, eu quero concluir o meu sermão. Isto é coragem de um servo de Deus que serve realmente ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. É desta coragem, meu companheiro, é dessa coragem, meu companheiro, é dessa coragem, minha irmã, é dessa coragem, meu irmão, que todos nós precisamos. Coragem para fazer a obra de Deus, coragem para amar o nosso irmão, para abraçar o nosso irmão, para ser companheiro, para ser companheira, para a realização da obra do Senhor. Vamos estar em pé. Bendito seja o nome maravilhoso, oh, de nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Coloca a mão sobre o ombro do teu companheiro querido. Você, irmã com irmã, irmão com irmão. Oh, oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Xalabarabagam, xalabarabagam. Aleluia. Aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia! Oh, Senhor Deus e Pai, a tua igreja está em oração agora, Senhor, falando contigo. A tua palavra foi ministrada nesta noite. Senhor, fomos incentivados.